você contar. E esqueço o que eu passei, também passou por mim. Yeah. Alguma lágrima o vento vai secar. Lamento, o tempo conta o quanto a gente foi feliz. Yeah. Mas isso também vejo fez mudar você, enfim, em mim, nos horizontes, no seu novo jeito de se dar. A saudade chega e vem pra dividir. Bobagem guardar consigo coisas que vão machucar. Mas dentro das memórias que eu vou te deixar, lá dentro que fique essa canção que eu canto por você. As marcas do que houve ficarão pra sempre em mim, enfim, nos horizontes, no meu novo jeito de te amar. Gostava tanto, gostava tanto.